Brau, segunda capital, os vermes passam mal. Tô possuído pelo instrumental. Essa é a terceira fase da Londrina criminal, onde os pilantras sempre vão embora sem dar tchau. Brau, segunda capital, os vermes passam mal. Tô possuído pelo instrumental. Essa é a terceira fase da Londrina criminal, onde os pilantras sempre vão embora sem dar tchau. Aqui na cidade, maluco mata maluco. Quem planta maldade um dia colhe seu fruto. Todo mundo quer vagabundo, quer ter seu lucro. Se adianta na vida e se aposenta no futuro. Droga incentiva as tentativas de homicídio. Maldita alternativa ativa no suicídio. Ladrão rouba dinheiro ligeiro com latrocínio. Tamo na quebrada, o tráfico no domínio. De um tempo pra cá até as minas se envolvendo. Um 5557 ou droga tá vendendo. Vocação pro crime, mini mano tem talento. Roubando, matando, traficando é o movimento. No gueta viatura passa, acelera a favela. Fuzil cara de mal e pendurado na janela. A comunidade teme, sempre fica naquela. Quem tem flagrante esconde, não fique preso na cela. Cancela aquela cena na casa lotérica. Aqui a quadrilha busca apenas com uma réplica. Profissão perigo, consequência na América. É prisão perpétua ou é na cadeira elétrica. Então pare, pense, repense antes de brau. Londrina criminal, tornozeleira deu sinal. O Ben 10 tá apitando, tá vibrando toda hora. Ô parça, eu acho que é melhor você ir embora. Eu não vou embora porque eu uso raciocínio. Vou cortar o sinal do Ben 10 com o alumínio. O ladrão tá foragido, barato tá esquisito. Bandido agressivo, não brinca no campo de extermínio. Isso que eu te digo é pra tu ver que o perigo sempre tá presente, os inimigos entram em declínio. Segunda capital do Paraná com os meninos que soma com a favela, sempre vem evoluindo. Brau, segunda capital, os vermes passam mal. Tô possuído pelo instrumental. Essa é a terceira fase da Londrina criminal, onde os pilantras sempre vão embora sem dar tchau. Brau, segunda capital, os vermes passam mal. Tô possuído pelo instrumental. Essa terceira fase da Londrina criminal, onde os pilantras sempre vão embora sem dar tchau. Terceira fase do Londrina criminal. K9 é uma merreca, o menor mundo no val. A pequena Londres hoje é o campo de extermínio. Pequena no nome, grande no seu raciocínio. Dedo no gatilho, dinheiro, corpo brilho. Quadro da cidade e da fronteira fecha o auxílio. Crime é o domínio, muitos vão ao delírio. A coca que matou o chorão fez rappers andarilhos. Quem tá no declínio só tem uma profissão. A contraversão se aposentou na contramão. Chinesinho na razão, nunca vai pagar de cão. Contenção na missão, pau no cu da oposição. Se a família é grande, é gigante o arsenal. Irmão, seja bem-vindo à segunda capital. Dialeto marginal, fazendo por merecer. Poesia criminal, no beat da MPC. O crime porta o aval, se fecha, lido de ver. No entanto, é primordial, respeito o proceder. Terra até no quintal, os armamentos PC. Na fuga da federal, na pira do LSD. Nem sempre o bom sujeito escolheu matar no peito. Invade o hospital e mata ele no seu leito. Quem vai fazer feio, deixa um dedo do meio. Aqui o boca aberta é tipo segue tiroteio. Quem tá no lucro, ligeiro, né? Eu tiro no vulto, zumbis e lobis. Poder absoluto, no luto, só capô. Soma tudo junto, se dá lucro é. Vários que sou puto, bem pouco call. Não estão de luto pela morte do pau. Mas que traz do pulso o instinto que é de longe. Ronaldinho Gaúcho, numa era golden. Segunda capital, os vermes passam mal. Tô possuído pelo instrumental. Essa é a terceira fase da Londrina criminal, onde os pilantras sempre vão embora sem dar tchau. Brau, segunda capital, os vermes passam mal. Tô possuído pelo instrumental. Essa é a terceira fase da Londrina criminal, onde os pilantras sempre vão embora sem dar tchau.